Alô, Edu diz que recaída, ai, ai. Fala pra ele que a saudade tá demais. E se ele não vir logo me ver, de saudade sei que vou morrer. Suporto tudo, só não fico sem você. Mais uma madrugada, tô bebendo sozinho. Já tô incomodando até os vizinhos a falta de você. Tô perdendo o sentido até de viver. Ai, ai, bebê. Quem disse que paixão não mata, não? Nunca vai entender minha dor, então. Tô sentindo a mão formigando. Desse jeito vou acabar ligando. A lua do disco recaída. Fala pra ele que a saudade tá demais. E se ele não vir logo me ver, de saudade sei que vou morrer. Eu largo tudo, só não fico sem você. Alô, do disque recaída, ai, ai, ai. Fala pra ele que a saudade tá demais. E se ele não vir logo me ver, de saudade sei que vou morrer. Eu largo tudo, só não fico sem você.